Joias são obras de arte. Tem 1 milhão no meu lápis, fora um montante que eu já fiz, fora o restante que eu abri. Joias são obras de arte. Tem 1 milhão e tô afim. Tamo de volta e olá, fim. Mas isso não cola igual cola quente. O que cola é madeira, essa cola rende. E o passeio ser herói, essa cola enche. Mas eu não te dou bola, eu tô tão à frente. O que rola por hora é conveniente. Quando eu vou pra escola, a professora aprende. Eu fui mais tempo adulto que adolescente. E pra esses idiotas, eu sou doente. Faço isso fácil do lace. Eu e meu mic, meu lápis. Bota na conta do Pike. Não me marcou, é golaço. Tô mais chique, tenho blaze. Tô mais zica, tenho blast. Pelo menos tenho base. Quer blefar comigo, blefa. Na barriga tenho verme. Glock preta, vem Guilherme. Ela é loura, Prod Mero. Nem cana, nem escutam um reggae. Essa aqui é a visão da Ray. Feeling, yeah. Todos esses idiotas apago do filme, yeah. Caras que tem muita grana, não pago por crimes. Eu nunca fui agiota, confirmo que eu firmei. Eu odeio a polícia, não fico com a CIA, ei. Sabe que eu sou o Zayn, como eu disse, igual Mbappé. Me deixa em paz um pouco, por favor, por favor. Me deixa em paz um pouco, por favor, por favor. O simpático, para de formar caô. Luffy, joias são obras de arte. Tem 1 milhão no meu lápis, fora um montante que eu já fiz, fora o restante que eu afi. Joias são obras de arte. Tem 1 milhão e tô afim. Tamo de volta e olá, fi. Ok, sei que ninguém quer morrer sozinho. Ninguém sabe o que é viver minha vida pra frente. Quer ver minha tropa? Basta olhar pra cima de 100. Anota que eu foque de monte eu já fiz. Eu vou pra cima, pra cima. Pique, cantei. Sempre sonhei em cantar, então só cantei. Os que vi subestimar, tão descantei. Os que tava na fase ruim, uma mão contei. O que vale falar do tempo que não volta? Se já foi, foi, não é mais agora. Faça conta e engordar, é, mas não morra. Fique rico e pensa nessa porra. O melhor da vida não se posta. Fala doce, morde, não suporta. Dariam tudo pra se enforcar com a minha corda. Ah, ah, fi, é. Isso que é foda.